Aí, mano, eu só vou te falar um barato, tá ligado? Você quer fumar, mano? Fuma aí. Você quer cheirar? Cheira, meu. Só que é o seguinte, a parada é embaçada. Eu não acho legal. Mas se ainda assim, mano, você tá afim, pô. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira! Cheira! Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira! Aí, maluco, o prejuízo é seu. Insiste aí, seu burro. A sua carreira é uma nuvem de poeira. Sujeira sobe a mente, substância impureza. Você foi procurar, procurou, não achou um lugar, um refúgio, solução não encontrou. E de presente veio o vício, abismo, precipício. Deus tenha compaixão. Ficou difícil, não é bolacha, água e sal. Não é o crime, é o crack. Suicídio, meio cleque, pá. Jornal destaque, é fácil resumir. Prever o seu futuro, a bola de cristal me mostra um grande muro. Só não consigo distinguir qual é o critério, se primeiro a detenção ou depois o cemitério. Só sei que você vai se arrepender amargamente pelo mundo de ilusão que te deixou doente. Cachimbo vai cair, cabelo vai voar. Tá chapado, tá noiado, pro seu lado vai embaçar. Só tem uma solução pra tua salvação. Ouça a mensagem, faça uma reflexão, meu irmão. Que vida é essa que você quer levar? Num futuro breve, no que vai se transformar? Num farrapo humano, estado terminal. O inimigo te tomou, te levou para o mal. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira, cheira! Vagabundo vai pirar, ladrão. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira, cheira! Vagabundo vai pirar. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira, cheira! Salva de palmas pra você. A ideia não constou, o couro vai comer. O que era pra vender, você cheirou. O que era pra passar, você detonou. Agora vai seguro os bambambam da bocada. Segura o sacode, que agora é só rajada. Mais um final feliz, o tinhoso bate palma. Menos um na humanidade, continua a caminhada. Vou te lembrar, a força está em você. Se tem fé no Cristo, não há o que temer. Destruição pela fumaça, só desgraça. Decola de sapateiro, doce pra molecada. No caminho das pedras, rastejam pelo chão. É duro o sofrimento, cai mais um irmão de sangue bom. Aviciado, doido virou drogado. Tava de boa até ontem e hoje tá chapado. Nem vem, não cola não, só se quiser ouvir o que te digo agora. Não é pra te destruir, é só pra se ligar. Veja o que cê tá fazendo, sem trampo, sem amigo, sem família. Tá morrendo, assim como você e todos por aqui. A você também foi dado uma missão a cumprir. Eu me lembro bem o que eu vim aqui fazer. Um enviado dos céus pra te socorrer. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira! Cheira! Vagabundo vai pirar. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira! Cheira! Vagabundo vai pirar, ladrão. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira! Cheira! Vagabundo vai pirar. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira! Pior que uma bomba ou coquetel molotov. Seu duende pode cheiro, não sará com engove. Um antes e um depois, nem me liga não, como dizia Juarez. Farinha só no feijão, era só mais um filho de baiano. Cabra da peste, que a grande loucura era banana com chiclete. Se tope até o zói, uísque e cocaína. Que tal melhor seria rapadura e tubaína. Dos tempos de infância, eu me lembro bem. Do sonho de criança, brincadeira Superman. Põe a cabeça no lugar, mano, firme, seu corpo não tem aço. A vida não é um filme, é como Charles Bronson, Bareta, Kojak. Se joga no passaco, berro, toma um baque, mocinho e bandido, polícia e ladrão. Drogas na quebrada, tiroteio, repressão. Agora me diga, se isso é boa vida. Diz aí pra mim o que viu pela esquina. Um corpo mais um corpo, com dois tiros no coco. Mais um final feliz, o tinhoso venceu de novo. Quer fumar? Fuma! Quer cheirar? Cheira!